Eles estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos, aos que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem que o saibais, já que os Espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Começa agora o programa Visão Espírita, o nosso encontro semanal pelas asas do pensamento. Que estejamos unidos pelas elevadas vibrações do amor e da fraternidade. Boa noite a você, companheiro, e a você, companheira, nesta jornada terrena. É com imensa alegria que iniciamos o programa Visão Espírita de hoje. Que estejamos unidos pelas elevadas vibrações do amor e da fraternidade. Meu nome é Wilson Roberto Garcia. Esse é o programa de número 184. Hoje é dia 17 de outubro do ano de 2018. Agora são exatamente 20 horas e 2 minutos desta noite quente de quarta-feira. Falamos ao vivo, direto do estúdio da União Rádio Web, na cidade de Piracicaba, interior do estado de São Paulo. Participam do programa dessa noite amiga Maria Antônia Paduan e Luiz Pessoa Guimarães. Dentro de alguns instantes a gente já vai falar com eles. No programa Visão Espírita, discutimos temas como a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual, a influência que os espíritos exercem sobre os acontecimentos da vida, a importância do estudo, do autoconhecimento e, sobretudo, da reforma de conduta, com base nos ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina dos Espíritos, codificada por Allan Kardec. Você que está nos ouvindo, participe. Envie suas dúvidas ou seus comentários pela internet no endereço www.facebook.com/programa Visão Espírita. Deixe seu recado, faça sua pergunta. A sua participação é muito importante. Lembrando sempre que lá no Facebook nós estamos também, retomamos hoje, né, as postagens, as publicações. Então os textos que são lidos aqui serão postados lá para que você possa acompanhar a leitura diretamente pelo Facebook. Então, e aí você comente, faça a sua pergunta e a gente no ar vai acompanhando aqui. Eu estou aqui a postos no Facebook, ao vivo aqui conectado. Como todo programa, nós trazemos no início, nós selecionamos algumas datas que merecem ser lembradas. No dia 15 do 10 é o dia do professor, que já passou, e dia 16, que foi ontem, o Dia Nacional da Alimentação. Começamos com um texto selecionado do Espírito André Luiz, denominado Três Conclusões. O texto foi extraído da obra Estude e Viva, psicografada por Chico Xavier e Valdo Vieira. É o livro número 84, de 1965. É um livro muito interessante. Cada capítulo é o estudo sobre alguns temas. E ele faz uma referência a um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo e a um texto correlato, né? Uma questão correlata lá em O Livro dos Espíritos. Então aqui nós temos referência, é um estudo que faz referência ao capítulo 10, item 519 de O Evangelho segundo o Espiritismo e da questão 938 em O Livro dos Espíritos, que vai tratar dos temas autoexame, diante de acusações, que os outros falam, o que os outros fazem, o que os outros pensam, reencarnação e tempo. Vamos ao texto. O tempo concedido ao espírito para uma reencarnação, por mais longo, é sempre curto, comparado com o serviço que somos chamados a realizar. Importante, assim, o aproveitamento das horas. Meditemos no gasto excessivo de força em que nos empenhamos levianamente no trato com assuntos da repartição de outrem. Quantos milhares de minutos e de frases esbanjamos por década sem a mínima utilidade, ventilando temas e questões que não nos dizem respeito. Para conjurar essa perda inútil, reflitamos em três conclusões de interesse fundamental. O que os outros pensam? Aquilo que os outros pensam é ideia deles. Não podemos usufruir-lhes a cabeça para imprimir-lhes as interpretações que são capazes diante da vida. Um indígena e um físico contemplam a luz, mantendo conceitos absolutamente antagônicos entre si. Acontece o mesmo na vida moral. Precisamos nutrir o cérebro de pensamentos limpos, mas não está em nosso poder exigir que os semelhantes pensem como nós. O que os outros falam? A palavra dos amigos e adversários, dos conhecidos e desconhecidos, é criação verbal que lhes pertence. Expressam-se como podem e cometem as ocorrências do dia a dia com sentimentos dignos ou menos dignos de que são portadores. Efetivamente, é dever nosso cultivar a conversação criteriosa. Contudo, não dispomos de meios para interferir na manifestação pessoal dos entes que nos cercam, por mais caros nos sejam. O que os outros fazem? A atividade dos nossos irmãos é fruto de escolha e resoluções que lhes cabe. Sabemos que a sabedoria divina não nos criou para cópias uns dos outros. Cada consciência é domínio à parte. As criaturas que nos rodeiam, de certo que agem com excelentes intenções, nessa ou naquela esfera de trabalho. E se ainda não conseguem compreender o mérito da sinceridade e do serviço ao próximo, isso é problema que lhes pertence e não a nós. Fácil deduzir que não podemos fugir da ação nobilitante a benefício de nós mesmos. Mas não nos compete impor nas decisões alheias que o próprio Criador deixa livres. À vista disso, cooperemos com os outros e recebamos dos outros o auxílio de que carecemos, acatando a todos, mas sem perder tempo com o que possam pensar, falar e fazer. Em suma, respeito para os outros e obrigação para nós. E assim, caros amigos ouvintes, é nessa atmosfera de espiritualidade e de alegria que eu posso enfim dizer boa noite, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Boa noite, Wilson. Boa noite a todos os nossos ouvintes. Não poderia ter sido mais oportuno esse texto. Aliás, eu inclusive, quando cheguei, falei para o Wilson: puxa, me esqueci de trazer um texto que eu publiquei hoje no Facebook, em todos os órgãos que eu tenho, que eu coloco as coisas, mas esse texto aí vem a calhar exatamente com o nosso momento, né? E, infelizmente, Wilson, em função de nós não atingirmos ainda esse estágio dessas três atitudes, né, que o André Luiz nos recomenda, a gente acaba fazendo a história do ping-pong, né? Então vem, a gente devolve e as confusões se estabelecem. E realmente o momento que nós estamos vivendo é exatamente esse. Aliás, eu fiz na segunda-feira uma palestra lá no Sementes de Luz, que eu usei a lição do encontro marcado, e o texto foi exatamente essa mensagem. Cada um de nós tem um pensamento, estamos vivendo num momento em que temos que fazer as escolhas, e a gente precisa aprender com o plano espiritual. Os espíritos, em hipótese nenhuma, desrespeitam o nosso livre-arbítrio. Eles, pura e simplesmente, quando nos tutelam e a gente não quer seguir as recomendações que eles fazem, queremos seguir a forma como nós decidimos, e essa forma não sendo a mais adequada, a mais digna, eles pura e simplesmente se afastam. Mas respeitam tremendamente a sua forma de pensar, a sua forma de agir, a sua forma de dizer. Aliás, se a doutrina espírita tivesse que ter um dogma, esse seria o livre-arbítrio. Porque é impressionante, eu nunca vi nenhum espírito se manifestar contra a existência do livre-arbítrio. Você veja que Deus nos conduz até a perfeição, permitindo que o nosso livre-arbítrio, né, dê cabeçadas, faça coisas diferentes daquilo que ele recomenda, e sempre com muita misericórdia, muito amor, ele vai nos conduzindo até a perfeição, né? Então que a gente aprenda a lição, que a gente respeite o livre-arbítrio das pessoas e pare com esse negócio de ping-pong. Você não concorda? Fica quietinho, né? Deixa que a coisa, que o tempo se encarregue de tudo. Boa noite, minha amiga Maria Antônia Paduan. Boa noite, queridos ouvintes. Boa noite aos amigos aqui presentes. Bastante alegria que estamos aqui mais uma vez para discutir os temas da doutrina. Esse texto é bastante interessante, embora ele se reporte a nosso relacionamento com as outras pessoas, mas logo aqui no início, ele fala muito do tempo concedido ao espírito para uma reencarnação, por mais longo, é sempre curto, comparado com o serviço que somos chamados a realizar. Importante, assim, é o aproveitamento das horas. E quando a gente lê o texto, quanto que chama a atenção que se fizéssemos um balanço da nossa vida, nós realmente perdemos muito tempo. Nós consumimos tempo expressando pensamentos, daí porque o texto se refere a tudo que é do outro, não é nosso, porque nós nos preocupamos muito com o outro e tão pouco conosco. O que Jesus nos apontou era que nós temos que cuidar de nós, não dos outros. Nós teríamos que amar o próximo, mas não nos ocuparmos do que os outros ou o próximo, né? Pense, sinta, fale ou faça. Realmente, como o senhor disse, Luiz, o livre-arbítrio está presente em todos os momentos da nossa vida. Mas, justamente porque nós temos o livre-arbítrio e nós somos imaturos, nós usamos muito pouco esse recurso ao nosso dispor. Nós acabamos tratando esse recurso com muito pouca responsabilidade diante dele e a gente usa mal, né? Então, nós traçamos a nossa convivência e o nosso modo de agir no mundo muito em função do que acontece à nossa volta, e não em função de nós mesmos, em nos conhecermos, em perceber como que têm sido nossas atitudes e, particularmente, como nós estamos usando o tempo encarnatório que nós recebemos de forma tão especial, esta oportunidade de vir aprender, né? E a gente acaba consumindo muito esse tempo em devaneios, em preocupações desnecessárias, em fantasias, né? Porque nossos pensamentos voam para todos os cantos e todos os conteúdos. E, sobretudo, preocupados em atender uma suposta imagem que nós fazemos. Nós estabelecemos para nós, não é nem suposta, nós estabelecemos uma imagem que imaginamos que os outros têm a nosso respeito. E é por isso que nós estamos sempre utilizando como referência o que o outro pensa, o que o outro faz, né? E o que o outro sente. Porque nós não nos preocupamos conosco mesmo. E aí é importante os ensinamentos de Jesus, porque ele mostra o caminho que nós precisamos percorrer para que nós mesmos nos tornemos melhores. Por consequência disso, o que vai acontecer à nossa volta vai se modificando. Mas nós somos responsáveis essencialmente por nós mesmos, pelos nossos pensamentos, pelo que nós falamos, pelo que nós fazemos, por nós e não pelos outros. Mas nós consumimos muito tempo sem prestar atenção nisso. E esse texto chama bem essa responsabilidade nossa. Aliás, o comentário da Maria Antônia me ajudou a entender um pouco aquele livro Voltei, que o Frederico Figner, ele é chamado a atenção no plano espiritual de tanta coisa que ele deixou de fazer, né? E olha que foi um espírito eminente, teve um movimento, no movimento espírita, uma atuação grande, né? Se nós vivêssemos como deveríamos viver, o nosso tempo na encarnação já não seria longo, seria curto. Agora imagina você jogando fora tanto tempo como a gente joga, né? Então realmente não tenhamos dúvida que o nosso índice de aproveitamento é muito baixo. Amigo ouvinte, depois de acompanhar um texto desse, é natural que você esteja pensando: poxa vida, mas é muito difícil ignorar o que os outros falam, o que os outros fazem e até mesmo o que os outros pensam. Nós vivemos numa sociedade muito heterogênea. Nós somos obrigados a conviver com pessoas que pensam de forma totalmente diferente de nós. Isso no ambiente do trabalho, na escola, na família, dentro da família. Então, essas diferenças, naturalmente e eventualmente, podem gerar conflitos. Agora, o que cabe a nós é compreender que esses conflitos podem ser bem utilizados. Todos, eu acredito, esse é um pensamento particular, mas eu acredito que todos, cada um tem o direito de expressar aquilo que pensa, faz parte da nossa essência. A gente querer demonstrar para o outro qual é a nossa compreensão a respeito desse ou daquele assunto. E agora, falando, por exemplo, nós vivemos um período muito conturbado no nosso país. Estamos às vésperas do segundo turno das eleições, que vai eleger o próximo governante, o nosso governador e o nosso presidente da República. E nós, acompanhando aí as redes sociais, a gente vê muitos embates. Hoje em dia, por exemplo, o Facebook é utilizado como uma plataforma onde os indivíduos entram para gritar aquilo que pensam o mais alto possível, né? Para fazer com que as outras pessoas mudem de opinião. Mas será que esse é o objetivo? Transformar o outro? E é isso que esse texto diz. Será que eu quero ser transformado? Uma pessoa, por exemplo, ela vai lá no perfil dela. Ela vai lá e posta alguma coisa sobre um determinado candidato que ela aprecia, porque representa, porque a representa. Então, aquele candidato, os valores que aquele candidato representa estão alinhados aos valores que ela vivencia. Com isso, ela se posiciona de uma determinada maneira. Aí vem outras pessoas e querem fazê-la mudar de opinião, convencê-la que o candidato dela é melhor. Será que isso é saudável? Ou de que forma isso poderia ser conduzido? Porque eu ouvi isso recentemente e é uma verdade, porque as eleições vão passar. E muitas vezes as amizades podem ser perdidas, né? Os efeitos disso podem ser muito danosos. Né, podem trazer muito prejuízo para os relacionamentos, né, até mesmo para o progresso profissional do indivíduo. Não é isso, Luiz? Para o próprio progresso da pátria, né? Da pátria. Porque o grande problema, Wilson, é exatamente esse: a nossa educação. Eu, uma ocasião, estava lendo de um autor, ele explicava a diferença entre o frescobol e o tênis. Né? Então é exatamente isso. Nós estamos jogando tênis. A gente joga a bola para o outro não ter condições de defender. E no frescobol não. A gente joga a bola para que ela seja fácil para o outro devolver. Então, quando nós nos educarmos a ponto de ouvirmos o argumento do outro, analisarmos e tirarmos a boa parte, então nós teremos proveito. Agora, o que acontece? Nós estamos atirando, nós estamos querendo derrubar. Quer dizer, não temos o mínimo interesse em que o outro compreenda o nosso pensamento. Nós queremos única e exclusivamente atacar. Né? Então, eu acho, nessa lição aqui do roteiro, tem uma frase lá que é fantástica. Ela diz assim, em todo embate, ao final, a gente se reeduca. Luiz, eu posso ler o texto? Pode. Ante as crises do mundo. Isso, eu achei. Lindo esse trecho. Eu vou ler aqui, porque o Luiz trouxe para a gente, e ele fez inclusive uma palestra, né, sobre esse texto aqui, e é interessante. Então vamos lá. É do Espírito Emmanuel. O título é Ante as Crises do Mundo. As crises, as dificuldades, os desregramentos do mundo. De modo habitual, referimo-nos às provações terrestres, mormente nas épocas de transição, como se nos regozijássemos em ser folha inerte nas convulsões da torrente. Em verdade, o mundo se encontra em renovação incessante, qual sucede a nós próprios. E, nas horas de transformações essenciais, é compreensível que a Terra pareça uma casa em reforma, temporariamente atormentada pela transposição de linhas e reajustamento de valores tradicionais. Tudo em reexame, a fim de que se revalidem os recursos autênticos da civilização, escoimados da ganga dos falsos conceitos de progresso, dos quais a vida se despoja para seguir adiante, mais livre e mais simples, conquanto mais responsável e mais culta. Natural que a existência em si mesma, nessas condições, se nos afigure como sendo um painel torturado de paixões à solta. Costumamos olvidar, porém, que o mundo é um mundo e nós somos nós. Entre o passageiro e o comboio que o transporta, há singulares e inconfundíveis diferenças. Se o veículo ameaça desastre, é possível que o viajante, dentro dele, se converta em ponto de calma, irradiando reequilíbrio. Assim também no planeta. Somos todos capazes de fazer cessar em nós qualquer indução à indisciplina ou à desordem. Cada qual pode assumir as rédeas do comando íntimo e estabelecer com a própria consciência o encargo de calafetar com a bênção do serviço e da prece todas as brechas da alma, de modo a impedir a invasão da sombra no barco de nossos interesses espirituais. Preservando-nos contra o mergulho no caos, tanto quanto auxiliando aqueles que renteiam conosco na viagem de evolução e de elevação. Faze-te, pois, onde estiveres, um ponto assim de tranquilidade e socorro. O deserto é, por vezes, imenso. No entanto, bastam algumas fontes isoladas entre si para garantirem a jornada segura através dele. Na ausência do sol, uma vela consegue acender milhares de outras, removendo o assédio da escuridão. Que o mundo se encontra em conflitos dolorosos, à maneira de cadinho gigantesco em ebulição para depurar os valores humanos, é mais que razoável, é necessário. Entretanto, acima de tudo, importa considerar que devemos ser, não obstante as nossas imperfeições, um ponto de luz nas trevas, em que a inspiração do Senhor possa brilhar. É lindo o texto, né? Esse texto eu achei completo. Maravilhoso. É muito, muito, muito completo. Olha, e é exatamente, né? É muito interessante, sobretudo, o que me chamou a atenção aqui é quando ele fala sobre o deserto. É. São necessárias algumas fontes, separadas muitas vezes por centenas de quilômetros, dezenas de quilômetros. Permite que se atravesse, né? É. Só que o viajor precisa de um certo cuidado nessa viagem para que possa encontrar esta fonte, né? Ele precisa de conhecimento, ele precisa aprender a conhecer, né? A reconhecer de onde sopra o vento, né? A perceber a umidade no ar. O que eu falo é sobre a sensibilidade. Então, no deserto, mais necessário ainda é que nos tornemos sensíveis e não agressivos. E a última frase, né? Quando nós nos permanecemos em serenidade, nós estamos em sintonia com Deus. Podemos receber as inspirações do alto. Porque quando é aquela coisa, todo cara que grita já perdeu a razão, né? Porque você se altera. Então, se a gente conseguir manter a serenidade, nós estamos conseguindo manter a sintonia e permitindo que o alto nos inspire. Sabe, Luiz, Maria Antônia, André, nosso amigo que está aqui conosco também, caro amigo ouvinte, alguns dias atrás eu conversava com um amigo e nós falávamos sobre, por exemplo, o assunto criminalidade, e nós falávamos sobre os presidiários e tudo mais, e ele defendia veementemente a ideia de que deveria haver um rigor maior, né, no tratamento dos presidiários, enfim, defendendo, inclusive, o extremo da pena capital, da pena de morte. E ao defender a ideia, ele apresentava o seguinte argumento: poxa, uma pessoa inocente, um pai de família, sai de casa, trabalhador, mantém sua família, vai trabalhar, vem lá um malfeitor, o bandido, e tira a vida dele, por conta de porcaria, né, de um celular, ou de menos ainda. Às vezes por conta de nada, porque tantos casos que a pessoa entrega o celular, o bandido atira e sai correndo. Este merece realmente a morte. E eu tentei, de todas as formas, argumentar que nós, na verdade, não conhecemos a história por trás daquele encontro. Não existem encontros fortuitos. A maioria das coisas que nós vivemos, é claro que nós também, pela nossa incúria, nós nos colocamos em situações de risco, naturalmente. Mas nós não conhecemos a história. Eu me lembro aqui do Geraldo uma vez. Ele contou pra gente, o Geraldo de Tarso, um abraço ao nosso amigo. Ele contou uma vez que ele estava fazendo plantão na emergência do hospital e chegaram lá para ser atendidos duas pessoas vítimas de bala, né? De um tiroteio. Era, na verdade, o ladrão e a vítima. E a obrigação dele, como médico plantonista naquele momento, era classificar os dois para definir, né, qual deles teria atendimento prioritário. Pela ética médica. Então, o paciente em situação mais grave, em risco de vida, deveria ser atendido primeiro, indiferente à situação. E havia ali os familiares da vítima. E ao fazer a avaliação, Geraldo conta que, de fato, ele teve que classificar o ladrão, o bandido, o malfeitor, como prioridade, porque, de fato, a situação dele era mais grave. E a família, de fato, não aceitava. Agora, como explicar para a família uma situação como essa? Né? Olha, a pessoa que atirou no seu filho, no seu marido, no seu pai, esse vai ter atendimento prioritário e seu pai vai ter que esperar para ser atendido, seu filho vai ter que esperar para ser atendido. No entanto, Geraldo tomou a decisão que deveria ter sido tomada. Ele fez o que era certo. Porque, de fato, naquele momento, o que parece para a gente é que a justiça, né, seria ajudar a vítima. Mas como saber se realmente é vítima, se nós pudéssemos olhar ao longo dos séculos a relação desses dois indivíduos? Será que esse encontro não foi necessário? Será que não foi um resgate? Não sabemos, não estou dizendo que todos os casos sejam, né? A gente não pode tomar isso como realidade. Mas é só que a gente tem que tomar cuidado com isso, para essa avaliação e para esse julgamento tão grave. E aí eu disse para ele que nós é que somos responsáveis pelos criminosos. Aí ele não se conformou, ele quase brigou comigo. Mas como assim? Eu não tenho nada a ver. Temos, nós somos responsáveis. Eu disse, por que Jesus permite que pessoas aparentemente tão más nasçam ao lado de pessoas aparentemente tão boas? Por que Deus permite que lobos nasçam no meio de ovelhas? Por que os lobos, quando nascem, são filhotes? Nada de mal podem fazer. Né? Se eles forem orientados, educados, cuidados com amor, não vão, né, expressar toda a ferocidade de um lobo quando adultos. De repente, em algumas encarnações, gerações se passam e ele se domestica. Ele vira o melhor amigo do homem, o lobo, e de fato o é. O cão, né, foi domesticado a partir do lobo. Então, quer dizer, o lobo só é lobo porque ele é tratado como lobo desde o começo, desde que ele nasce. Porque falta educação, porque falta família, porque falta amor, porque falta o Estado, porque falta sociedade, fraternidade. Então, nós sim somos responsáveis pelos criminosos. Então, nós precisamos tentar, né, encontrar uma solução para eles. Não simplesmente tirá-los do nosso caminho. Aí alguém pode me dizer, né? Leve eles para casa. Aliás, a sugestão que Kardec dava era exatamente essa, né? Que ele dizia exatamente isso, que os criminosos nós enjaulávamos e, na realidade, eles deveriam participar das melhores famílias, né? Para receber a melhor influência. Não faz sentido, na verdade. Não, né? Não. Você pega aquele que é ruim, que está aqui para aprender, que tem que melhorar, e exclui ele da sociedade, coloca, aliás, ao contrário, exclui não, coloca no meio de pessoas bem piores do que ele. E na realidade, todo esse sistema precisa ser repensado, né? Porque na realidade nós mandamos para uma escola de crime. Mandamos para uma escola de crime. Exatamente. Seria então, um oposto. São casos a serem reanalisados à luz do bom senso, à luz da calma, à luz da serenidade. Eu não sou favorável também àquela, à maneira como é feito, né? Que eles chamam de saidinha. Né? Porque a gente encontra tantos casos. Hoje mesmo, acabou de publicar hoje, né? Quer dizer, o elemento, por exemplo, de menor idade, ele cometeu um crime e depois de 8 meses ele foi solto. E aí completou 19 anos, ganhou a liberdade, cometeu um crime e é réu primário. Entendeu? Porque ficha dele não constava. Né? Entendeu? Quer dizer, então, na realidade, tudo precisa ser repensado. Sem dúvida. Nós fomos. E o que acontece, Wilson, com o ser humano quando ele ganha a liberdade? Veja o que acontece com o divórcio. Se você não souber o que fazer com a liberdade. Exatamente, mas você veja o caso do divórcio, é um caso típico que eu conheço de perto. Eu lembro no meu tempo de infância, o desquite, havia o quê? Uns 2% de desquitados. A mulher desquitada era quase um sinônimo de prostituta. Era mal falada. Mal falada, né? Então, o divórcio foi uma bênção. Porque permitia essas pessoas ajustarem a sua situação. Retomar. Vida, né? Aí o que acontece? Ganhamos a liberdade do divórcio, nós vamos para outra ponta, 40%. Agora o que acontece? Vamos começar a compreender que não é assim, né? Que nós temos que aprender. E aí vamos começando a equilibrar. Então, a lição que você leu do encontro marcado é exatamente isso. Essas crises nos levam a uma reeducação, ao aprendizado, né? Então, sem sombra de dúvida, nós precisamos repensar o status quo. Amigos ouvintes, muita atenção para esta orientação. Espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este o segundo. Com esta frase, o Espírito de Verdade nos adverte sobre a importância do estudo para a aquisição de valores elevados. Por isso, vamos empreender o estudo sério da doutrina espírita. Mas atenção, comece pelo começo, lendo as obras básicas da codificação. São elas o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Lembrando sempre que você pode adquirir estas e outras obras lá na Livraria Espírita Allan Kardec, que fica na Rua Voluntários de Piracicaba, 583, esquina com a Alferes José Caetano. Nós vamos aqui, o nosso amigo André vai colocar uma mensagem de abertura e retornamos em alguns minutos para o segundo bloco do programa dessa noite. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao Teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo o coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Bem, amigos ouvintes, estamos de volta para o segundo bloco do programa Visão Espírita dessa noite, onde estudamos a obra O Evangelho Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Nós utilizamos a tradução de Guilom Ribeiro. Estamos no capítulo 24, com o título Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Avançamos hoje para os itens 11 e 12, com o subtítulo Não são os que gozam de saúde que precisam de um médico. O texto começa então com uma citação ao Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículos de 10 a 12, abre aspas. Estando Jesus à mesa, em casa desse homem, Mateus, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez que os fariseus, notando-o, dissessem aos discípulos: Como é que o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, disse-lhes Jesus: Não são os que gozam de saúde que precisam de médico? Fecha aspas. Segue os comentários do codificador Allan Kardec. Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolações, dos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem-se-lhes que dê a vista, e não dos orgulhosos, que julgam possuir toda a luz e de nada precisar. Essas palavras, como tantas outras, encontram no Espiritismo a aplicação que lhes cabe. Há quem se admire de que, por vezes, a mediunidade seja concedida a pessoas indignas, capazes de a usarem mal. Parece, dizem, que tão preciosa faculdade deveria ser atributo exclusivo dos de maior merecimento. Digamos, antes de tudo, que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica, de que qualquer homem pode ser dotado, como dá de ver, de ouvir, de falar. Ora, nenhuma há de que o homem, por efeito do seu livre-arbítrio, não possa abusar. E se Deus não houvesse concedido, por exemplo, a palavra, senão aos incapazes de proferirem coisas más, maior seria o número dos mudos do que dos que falam. Deus outorgou faculdades ao homem e lhe dá a liberdade de usá-las, mas não deixa de punir o que delas abusa. Se só aos mais dignos fosse concedida a faculdade de comunicar com os espíritos, quem ousaria pretendê-la? Onde, ao demais, o limite entre a dignidade e a indignidade? A mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer à luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos retos, para os fortificar no bem, aos viciosos, para os corrigir. Não são estes últimos os doentes que necessitam de médico? Porque Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que os pode arrancar ao lameiro. Os bons espíritos lhe vêm em auxílio e seus conselhos dados diretamente são de natureza a impressioná-lo de modo mais vivo do que se os recebesse indiretamente. Deus, em sua bondade, para lhe poupar o trabalho de ir buscá-la longe, nas mãos lhe coloca a luz. Não será ele bem mais culpado se não a quiser ver? Poderá desculpar-se com a sua ignorância quando ele mesmo haja escrito com as suas mãos? Visto com seus próprios olhos, ouvido com seus próprios ouvidos e pronunciado com a própria boca a sua condenação? Se não aproveitar, será então punido pela perda ou pela perversão da faculdade que lhe fora outorgada e da qual, nesse caso, se aproveitam os maus espíritos para o obsidiarem e enganarem, sem prejuízo das aflições reais com que Deus castiga os servidores indignos e os corações que o orgulho e o egoísmo endureceram. A mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. É apenas uma aptidão para servir de instrumento, mais ou menos dúctil aos espíritos em geral. O bom médium, pois, não é aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e somente deles tem assistência. Unicamente neste sentido é que a excelência das qualidades morais se torna onipotente sobre a mediunidade. Então, na realidade, isso aí é quase como é uma lei, né? É uma lei do mundo espiritual que nós precisamos, através do estudo, captar e buscar aproveitar o máximo dessa lei. Então, realmente, é um aspecto que todos nós deveríamos levar mais a sério, prestar atenção, porque nós já cansamos de ouvir aquela frase, todos somos médiuns, né? E todos somos, realmente, porque nos relacionamos com aqueles espíritos que são responsáveis pela nossa encarnação. Então, e nós sabemos que pelas leis da espiritualidade, nós vamos ser acercados dos espíritos de acordo com a nossa vibração, a nossa sintonia. Então, se eu buscar praticar o bem em todas as ocasiões, em todas as oportunidades, sem sombra de dúvida vão se aproveitar desta benevolência que eu desenvolvo os espíritos elevados, porque eles querem trabalhar, querem ajudar. Agora, o nosso desenvolvimento moral, por se tratar de um planeta ainda de provas e expiações, causa isso que a lição nos mostra. Nós temos aí um espírito puro, que foi Jesus, e temos espíritos que estão desenvolvendo esses conceitos, essas noções, e tem aqueles espíritos mais rebeldes. Então, esses espíritos que estão desenvolvendo esses conceitos, essas noções, com o aprendizado que Jesus lhes transmite, faz com que eles prestem atenção que é assim que funciona. E você veja aqui uma coisa que eu chamo muita atenção nos grupos, nas palestras que eu faço, a respeito dos grupos espíritas. Nós temos um determinado grupo, e dentro desses grupos, geralmente tem aquele indivíduo que é mais chato, que é mais inconveniente. Agora, qual é a função do centro espírita? Qual é a nossa função no centro espírita? Não é justamente permitir e propiciar a esses elementos que dentro da casa espírita eles encontrem ambiente para começar a aprender aquilo que nós, teoricamente, já sabemos, mas não praticamos? E aí, num determinado dia, esse elemento não vem, todo mundo quase que me diz, ai, graças a Deus. É uma reação natural da nossa inferioridade, porque nós não queremos nos incomodar. Nós nos acostumamos e adoramos a situação confortável. E quando somos chamados a fazer um sacrifíciozinho, ser mais tolerante e usar, né, o campo que nós atuamos como um laboratório, no sentido de nos desenvolvermos pela prática do Espiritismo cristão, aí a gente não presta atenção nisso. Então as nossas lições sempre são essa para o lado da acomodação. Se eu não sou incomodado, se eu estou na zona de conforto, eu gosto assim. É mais fácil, né, mais Luiz? Fácil. Assim, para conquistar paz, o que, que eu faço? Eu tiro quem me atormenta. Aí eu fico em paz. Não fico, porque a pessoa que não está em paz, ela não está em paz nem sozinha. Ela está perturbada quando ela está sozinha na casa dela, ela precisa de pessoas, ela quer ver gente. Aí ela vê gente e as pessoas também a perturbam. É porque ela está perturbada, na verdade, não é? Maria Antônia? Eu gostaria de retornar um pouco mais no texto, né? Acho que esse início do texto, ele chama bastante atenção, porque muitas pessoas acham que Jesus, ele estaria voltado somente para os pobres, os estropiados, né? Porque, de fato, há nessa passagem essa descrição. Inclusive, ele foi questionado. Por quê? Porque naquela época, os judeus acreditavam piamente, apesar de eles serem monoteístas, eles acreditavam que, de fato, eles eram escolhidos de Deus, que Deus os queria melhor, porque lhes proporcionava as condições de vida melhor. E daí eles tinham todas aquelas, todas as riquezas terrenas, materiais. E Jesus, ele vem justamente para provocar uma reação naquela sociedade. Por isso que ele pagou com a vida naquele tempo, crucificado, porque era o tipo de punição que era aplicado àquele que contrariava as leis da sociedade da época, né? E é interessante porque Jesus não se preocupou com o rei, com os reis, com os escribas, não se preocupou com essas pessoas, porque ele sabia que quem precisava dele não eram eles. Ele sabia que eles eram doentes espirituais, mas ele sabia também que eles não teriam esse acesso, porque ainda não estavam preparados. Mas aqueles que estavam preparados, aqueles que já tinham sido tocados pelo amor, porque os espíritos dizem a Kardec, né, que existem três grupos de espíritos: aqueles que não foram tocados pelo amor nunca, aqueles que já foram tocados, se esforçam, mas não conseguem ser bom, e aqueles que já estão bons, né? E tanto é que hoje se fala no planeta de transição e que ficarão aqueles que foram tocados pelo amor. Então, Jesus, ele, quando aqui esteve, ele dizia que ele veio para aqueles que se encontravam doentes mesmo. E quem eram os doentes? Aqueles que eram os rejeitados na sociedade, né? E a gente continua vivendo essa situação hoje, só que hoje a gente está muito maquiado com uma realidade diferente, porque nós temos um materialismo predominante e um materialismo que permeia toda a sociedade, né? E isso me chama muito a atenção. Esse é um ponto que eu acho que a gente não pode esquecer, que Jesus também está falando para nós e que nós também somos doentes. Porque nós somos exatamente dotados dessa imperfeição que vocês estão apontando, né? E por outro lado, que me chama a atenção também, e que provavelmente existem ouvintes que não têm a familiaridade com a doutrina, é quando nós falamos da mediunidade. E então, que a mediunidade não é um mecanismo, um privilégio de uma ou de outra pessoa. Que o médium não é uma pessoa privilegiada. Todos nós temos a capacidade mediúnica. Tanto é que o texto fala: assim como nós ouvimos, nós temos o dom da visão, da audição, da fala. A gente também tem o dom mediúnico. Porém, em alguns já estão mais amadurecidos, em outros não. Alguns já estão com essa mediunidade desabrochada, independente das condições morais do espírito. Mas, como o senhor bem lembrou, quanto mais moralizado é o espírito, mais ele estará atraindo para perto de si espíritos elevados. Porém, nós não podemos esquecer que aquele que tem a mediunidade já trabalhada, com condições de ser utilizada como uma ferramenta do bem, à medida que ele não a usa para o bem, ele se compromete. Assim como qualquer setor da nossa vida, se nós somos privilegiados de sermos um profissional dotado de uma capacidade, de uma habilidade, mas nós não a colocarmos a favor do bem, nós sofreremos consequências, porque é uma lei natural de causa e efeito. Então, é importante lembrar que a mediunidade não é privilégio de uma pessoa que se diz médium, mas que todos nós a temos. Porém, aqueles que já conseguiram desenvolver e aqueles que não, né? Eu me lembro de um palestrante que ele faz essa comparação. Tem gente que precisa usar óculos, tem a visão, mas precisa de óculos com graus, né? Tem gente que precisa de aparelho porque ainda não consegue ouvir 100%. E a mediunidade funciona desse modo também, né? Porém, assim como a fala, a visão, a audição são habilidades nossas que precisam ser utilizadas para o bem, porque quando mal utilizada, vejamos a nossa boca, a nossa fala, né? Isso é de educação, né? É, precisa ser muito disciplinado, né? Então, a mediunidade também. E aí, quando os espíritos não encontram pessoas que aí estejam bem, que estejam a dispor desse trabalho, se disponham a trabalhar para esse bem, aí muitas vezes eles têm que apelar para aquele que tem condições. Então, muitas vezes nós vamos encontrar numa casa espírita médiuns muito imperfeitos. E aí são esses médiuns que muitos ficam criticando, né? E aí, como todos nós somos muito imperfeitos dentro da casa espírita também, a gente acaba encontrando esses exemplos que o senhor acabou de falar, né? Agora, é preciso que a gente tenha essa consciência de responsabilidade. Ainda hoje eu estava ouvindo uma palestra do Rossandro Kisley e ele fala assim: nós já passamos do tempo de estudar o evangelho para o intelecto. Hoje nós temos que viver o evangelho. O evangelho tem que estar vivo dentro de nós através das nossas ações, das nossas atitudes. E as nossas atitudes precisam ser fraternas. Nós temos que colocar o amor em tudo que vamos fazer, porque senão não estaremos exercendo o evangelho vivo que Jesus tanto espera da gente. Por essa razão, né, Luiz, que tem tanto médium perturbado por aí? Tem. A pessoa que não conhece, às vezes, né, ou que vai conhecer uma casa espírita, já logo conhece aquele senhorzinho lá que é médium, já acha que é uma pessoa de moral, de uma envergadura moral, né, de uma moral ilibada, e aí começa a frequentar a casa, conhece o indivíduo e começa a perceber que não era daquele jeito. E o que ela faz? Ela desanima com o espiritismo, ela acha que o problema está no espiritismo ou está no movimento espírita, não é isso, Luiz? É justamente a falta de conhecimento dos conceitos básicos, né, que leva as pessoas a confundir. Agora, você falou num ponto que é muito interessante que a gente esclareça. Antigamente, os médiuns, eles queriam retratar a gravidade ou a violência, o temperamento do espírito que se manifestava, né? E aí o pessoal, inclusive de uma forma jocosa, se refere a isso, né? Assim, fazendo aqueles estrambuluxos, né? Aquela coisa toda. É que, na realidade, eles não tinham alguém que explicasse para eles que a influência é de lá para cá e daqui para lá. Porque quando o médium ele aprende que, assim como o espírito o influencia, ele também influencia o espírito com a sua serenidade, aí ele começa a tirar mais partido da capacidade que ele tem. Então, na realidade, através do estudo, por isso que se bate tanto nessa tecla, né? Prática e teoria. Porque quando você aprende as duas partes, você une as duas partes. E isso é muito comum, inclusive, na própria doutrina espírita. Existem muitas pessoas que são afeiçoadas à teoria e detestam a prática porque não sentem nada, uma série de coisas, tal, não vivenciam. E outras não, elas adoram a prática porque têm uma certa sensibilidade, se adaptam mais àquilo e detestam a teoria. E aí a coisa fica dissociada, né? Porque quando você explora as duas partes no sentido de aprender, de se aprofundar, realmente você tem um nível de colaboração que se amplia a cada dia. A pessoa vai no centro espírita por quê? Ela vai buscar, às vezes, socorro, às vezes ela vai buscar educação, então, às vezes ela se apaixona pelas belezas que a doutrina espírita nos traz a respeito do ensinamento. Então, não é de se surpreender que nós encontremos pessoas lá dentro, então, que precisam de educação. Sem sombra de dúvida. E é o lugar certo para se educar. Está no lugar certo. Lá é o hospital, lá é a escola mesmo. Tem que estar lá dentro para ser educado. Então, é por isso que nós precisamos aprender a conviver com todas as pessoas lá naquele meio ali. O Wilson, inclusive, eu chamo muito a atenção das pessoas, porque às vezes, por exemplo, dentro do nosso lar, do nosso convívio, tem aquela pessoa que se mostra na encarnação atual desequilibrada. E aí você fica pensando, às vezes, assim, de uma forma errônea, né? Pensar assim, meu Deus do céu, eu não merecia isso, né? E, na realidade, você não visualiza a forma correta que você tem que visualizar. Se você se depara com uma pessoa desequilibrada, próxima de você, você tem que fazer a seguinte análise. Espera um pouquinho. Ele está desequilibrado, eu não. Então, remontando de onde nós viemos, o desequilíbrio se deu lá. Quem foi o causador do desequilíbrio? Será que eu tenho alguma participação nisso? Exato. Sem saber. Então, quando você medita... Vai ter um dedinho meu ali? Isso. Quando você medita sobre isso, você diz assim, pera um pouquinho, deixa eu repensar essa situação. Veja que no céu, na obra O Céu e o Inferno, Allan Kardec fala das três condições para o homem se realinhar às leis de Deus. Ele fala, então, da expiação, é quando a gente comete um erro, a gente sofre naturalmente porque muda a nossa essência e a gente passa a atrair experiências que refletem aquela condição, aquela essência. Cada ser vive uma essência que lhe é própria. Então, o sofrimento é natural, é inerente. Depois vem o arrependimento, em determinado momento. A pessoa se arrepende, cansa de sofrer, mais ou menos assim, ó, deu para mim, não quero mais sofrer, não aguento mais, vamos parar por aqui, né? Olha, eu me entrego, agora eu vou baixar a guarda, não dou conta sozinho, estou arrependido, o que foi que eu fiz de errado? Me dá uma chance de arrumar? Aí é a reparação, são as três coisas, expiação, arrependimento e reparação. E quando Kardec explora a reparação, a primeira vez que eu li, eu assustei. Falei, poxa, como é que é isso? Ele fala, reparação é fazer o bem àquele a quem se fez o mal. Ele não fala de forma genérica, ele fala que é aquele a quem se fez o mal. Você fala, poxa, mas como assim? Se eu fiz o mal para uma pessoa numa outra encarnação, como que eu vou saber quem ela é agora? Fácil, fácil. O Luiz acabou de falar. É o perturbado que está do teu lado. Né? É como, aquele que te incomoda, é aquele Alan, que te irrita. Os perturbados. Isso, é ele que te irrita. E aí, como a gente não tem certeza... Qual que é a melhor orientação? Melhor pegar faz tudo quanto mundo. É perturbado. Exatamente. Faz todo mundo. Seja bom com todo mundo, educado com todo mundo, tente auxiliar todo mundo. E com e a assim vantagem, a gente tem né? a oportunidade de reparar aquilo que nós fizemos. Além de reparar, se aperfeiçoar. Exatamente. Porque a tua paciência, a tua tolerância vai às alturas. Sem dúvida. Bem, amigos, agora chegou a hora de agradecer aos patrocinadores, a União Rádio Web e o programa Visão Espírita. São patrocinados por um grupo de abnegados companheiros, de amigos, que, unindo esforços, tornaram-se os mantenedores desta importante iniciativa de divulgação da doutrina dos Espíritos. Nosso agradecimento sincero a cada um de vocês. E você que ainda não colabora, colabore também. Ajude a manter a União Rádio Web e o programa Visão Espírita no ar. Existem várias maneiras. Você pode, por exemplo, anunciar o seu negócio ou sua empresa no aplicativo. O aplicativo é visto por milhares de pessoas todos os meses. Então, se relacione a sua marca aos valores elevados que são propagados aqui pelo programa Visão Espírita. Se você olhar no seu aplicativo lá no celular, na parte de baixo, tem ali um banner agora do projeto Vadmecum Espírita, do nosso amigo Luiz Pessoa Guimarães aqui, mas o banner do seu negócio pode estar ali também. tá? Mas se você preferir, você pode depositar qualquer valor. Tem algum valor específico, Luiz? Não, não. Fica à vontade. Deposita. Pode ser 10 reais? Pode ser 10 reais. 20 reais? O que você 500 quiser. Reais pode, pode ser também. Pode, tranquilo. O que a pessoa não, quiser. Não vamos ficar ofendidos. Não, né? A gente precisa. O que fazemos com esse dinheiro, Luiz, aqui? Olha, tudo quanto é recurso que nós precisamos... O que foi que eu pedi hoje, Luiz, para você? Falei, olha, Luiz, a gente precisa de um armário aqui, Luiz. Luiz fala, pare de falar em comprar, a gente não pode comprar. Mas qualquer ouvinte pode conferir lá na página da uniãoradioweb.com.br, prestação de contas, menu prestação de contas. Lá tem cada centavo que a gente gasta, né? E aliás, hoje inclusive eu trouxe aqui copinhos de plástico, mas de trouxe vidro? Quatro de vidros que eu falei para o Wilson, olha, isso aqui é para ser lavado toda semana para não gastar o de plástico. O de plástico está aí, mas por favor, vamos gastar devagarinho. O de plástico é para visita. É para visita. Bem, amigos, a conta, o importante é a conta. Olha, o valor para fazer o depósito é qualquer valor que você puder. E a conta é 71850-4/500. A agência é 5189 no Banco Itaú. Vou repetir. Conta poupança 71850-4/500. Agência 5189 no Banco Itaú. Não se esqueça de identificar para União Rádio Web. Nós vamos agora para uma música e retornamos em alguns instantes para o terceiro bloco. Legal. Estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos para nos socorrer, para nos socorrer, para nos socorrer. Num novo tempo, apesar dos perigos, da força mais bruta, da noite que assusta, estamos na luta pra sobreviver, pra sobreviver, pra sobreviver, pra que nossa esperança seja mais que vingança, seja sempre um caminho que se deixa de herança. Num novo tempo, apesar dos castigos, Bem, amigos, estamos de volta para o terceiro bloco do programa Visão Espírita dessa noite, onde estudamos a obra, o opúsculo Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas, obra de Allan Kardec. Nós utilizamos a tradução de Salvador Gentili, publicada pela FEB. Nós estamos na parte do livro que trata da manifestação dos Espíritos. Então são pequenos trechos, eu vou ler o pequeno trecho e passo aqui a palavra para os comentários dos amigos Luiz Pessoa Guimarães e Maria Antônia Paduá. O item 27, assim diz o codificador: reconhece-se a qualidade dos Espíritos por sua linguagem. A dos Espíritos verdadeiramente bons e superiores é sempre digna, nobre, lógica, isenta de contradições. Anuncia a sabedoria, a benevolência, a modéstia e a mais pura moral. É concisa e sem palavras inúteis. Entre os espíritos inferiores, ignorantes ou orgulhosos, o vazio das ideias quase sempre é compensado pela abundância das palavras. Todo pensamento evidentemente falso, toda a máxima contrária à sã moral, todo conselho ridículo, toda expressão grosseira, trivial ou simplesmente frívola, enfim, toda marca de malevolência, de presunção ou de arrogância, são sinais incontestáveis de inferioridade de um espírito. Maria Antônia? Sim. Desde que a gente conhece a doutrina, os espíritos já nos informaram dos níveis, dos níveis, né? Dos espíritos no seu processo evolutivo. E é muito natural que os espíritos evoluídos, eles se comportem de maneira evoluída, né? E ele vai se comportar no seu modo de pensar, no seu modo de expressar, de se comunicar conosco, porque ele tem muita clareza dos pensamentos, ele tem muita pureza de sentimentos. Por isso ele é mais tranquilo se expressar, se comunicar e entender a nós que ainda somos tão imperfeitos. Em contrapartida, os espíritos inferiores, eles vão se valer da nossa pequenez, da nossa ignorância, e vão se fazer de grandes, quando na verdade são muito comprometidos moralmente. E é por isso que eles falam muito, falam bonito, se dizem ser quem eles não são, né? Devido a essa própria imperfeição, porque são carregados de vaidade, carregados muitas vezes de inveja, né? Daquelas imperfeições que nós levamos daqui da Terra. Todos nós aqui na Terra temos essas imperfeições. Quando desencarnamos, vamos na condição de espírito, nós vamos levar essas imperfeições. Então, os espíritos que se comunicam conosco, de acordo com a sua evolução, eles vão se manifestar como eles são. Por isso que nós temos essas comunicações de espíritos, muitas vezes, bastante comprometidos, que se valem da mediunidade das pessoas para se comunicarem exatamente da forma como são. E, às vezes, até para prejudicar os encarnados, né? Então, assim como nós, os espíritos continuam nessa evolução. Luiz, aproveitar aqui, é um tema interessante, nós até já tratamos disso em alguns outros programas, mas quando a gente fala em linguajar, a gente, é inevitável a gente tocar nesse assunto, porque assim, muitos ouvintes ou já presenciaram, ou já ouviram, isso é muito comum. Existem muitas casas espíritas onde se apresentam os espíritos que se dizem pretos velhos, e eles geralmente fazem uso de um linguajar diferente, né? com uma métrica própria, muitas vezes até incompreensível, difícil de entender em alguns momentos. A pergunta é, isso é necessário de alguma forma? E como, de fato, reconhecer que se trata ali de um espírito bom, ou de um espírito inferior? Através exatamente da linguagem, né? E do conteúdo da sua... Eu tive uma aula muito profunda nesse assunto, porque quando eu conheci a doutrina espírita, a casa em que eu frequentei, onde eu conheci a doutrina espírita, tinha um espírito desse encarnado. Ele era motorista da CMTC e ele não tinha o primário. Então, a fala dele sempre era assim, com muita dificuldade de vocabulário, era uma coisa muito... Mas a sabedoria com que ele revelava os seus pensamentos, as suas ações, eram muito profundas. Então, na realidade, a análise desses espíritos, inclusive, ela provoca que nós possamos desenvolver a nossa capacidade analítica de ouvir o que ele diz, classificar e analisar. Né? Então, é bom que fique claro, o Espiritismo não critica essas manifestações. É, o que acontece é o seguinte, aí você tocou num ponto muito interessante. O Espiritismo não, mas no movimento espírita existem casas espíritas que não permitem essas manifestações. Por exemplo, um preto velho não pode se manifestar num trabalho mediúnico. Isso, por que isso? Porque em trabalhos de Umbanda, normalmente se manifestam espíritos de pretos velhos, de índios, de crianças, e aí então essas casas confundem a coisa e passam uma determinada norma, e eu vou me permitir colocar uma experiência vivida aqui, porque eu acho que a gente aprende através dos livros, e por isso que eu enalteço a teoria e a prática, porque eu aprendi muito através dos livros, mas aprendi também muito na prática. Porque a prática nos permite vivenciar e analisar aquilo que nós vivenciamos. E teve um médium que a gente percebia que a formação dele veio de Umbanda. E ele participou dos nossos trabalhos, uma longa data, dava as comunicações e tal, e um belo dia se manifesta um preto velho. Então nós permitimos que essa entidade se comunicasse conosco. E na conversa que fizemos com a entidade, nós colocamos exatamente isso, porque percebemos que a entidade tinha uma preocupação com aquele médium. Ela guardava um carinho especial com aquele médium e se preocupava, porque até realmente o médium era motivo de preocupação, não só da entidade, mas até... Por quê? Porque a sua formação... precisava de mais teoria, né? E aí aquele preto velho se manifesta, e nessa conversa nós conversamos com a entidade e dissemos: olha, todos nós temos que nos preocupar com a nossa evolução, né? Porque nós, às vezes, nos afeiçoamos com as pessoas e nós nos propusemos a protegê-las, a ampará-las, estar cuidando delas, e a gente se descuida de nós próprios. Então, todos nós temos que evoluir, temos que crescer através das reencarnações. E aquela entidade não se manifestou mais. Mas, passados uns 6 meses a 1 ano, se manifesta a entidade dizendo assim: eu vou ocupar muito tempo da reunião hoje. Você já me conhece, mas eu vim aqui dizer que eu estou providenciando e já estou programando a minha nova reencarnação. Então você vê, foi uma bênção o fato de recebê-la de braços abertos e orientá-la. Entendeu? Quer dizer, todos nós precisamos entender que nós precisamos de orientação. Qual é o sinal que nós precisamos de orientação? É exatamente no momento em que a gente tropeça. Né? Então, através dos amigos, através da mãe, através de um filho, através de um irmão, através de um companheiro. Então, cada vez que a gente... Tem que estar atento, né? Exatamente. Para poder saber de onde vem. Exatamente. Então, que a gente sempre tenha o cuidado. Nós não podemos nos preocupar se você vai ficar brabo com o fato de eu te falar determinadas coisas. É o mesmo que não dá o remédio porque ele é amargo. É, exatamente. Então, se eu sou seu amigo, eu tenho que correr o risco de você ficar chateado comigo ao invés de eu me silenciar para você não brigar comigo. Claro que a gente está falando aqui da pessoa que sabe se expressar. Sim, porque também você não vai dar um conselho para alguém dizendo assim, ó, vem cá que eu vou te falar umas verdades agora. Tem gente que é assim. Exatamente da forma como nós temos conversado até agora. Exatamente. Nos limites, né, da civilidade, da do educação, amor, do carinho, né? Sem dúvida. Que a gente tenha sempre essa liberdade. Eu vou aproveitar. Maria Antônia, por favor. Falar. Eu acho que tem uma observação que eu já li, já ouvi muito isso na doutrina, né? Também ocorrem situações em que um espírito, inclusive tem um vídeo que andou rodando aí, aconteceu na casa espírita, né? De um centro em que as pessoas, os dirigentes estabeleceram que não era para receber o preto velho, né? E ele então, uma dessas vezes, o médium, ele recebe uma entidade que se manifestou como sendo um preto velho. E aí houve toda aquela preocupação, foi de tentar doutrinar aquele espírito, né? E aí o espírito se afastou e daí a reunião continuou. Mas no final do período da reunião, novamente a entidade pede licença, se manifesta, daí não era um preto velho, era uma entidade. E aí os coordenadores que estavam presentes, eles, com muita vaidade, né, acharam que era a entidade presente ali, que seria um mentor espiritual, alguma coisa assim. E ele, então, deu o recado que tinha que dar. Só que, ao terminar, ele disse, eu sou aquele preto velho que se manifestou. E aí, a gente percebe que o quanto que, mesmo na doutrina espírita, em se falando de amor, existe muito preconceito, né? Esse é um aspecto que a gente precisa tomar cuidado no meio espírita. E o outro aspecto é assim, de fato pode ocorrer que o espírito ainda ele precisa aprender, se desenvolver, por isso o exemplo que o senhor deu agora há pouco. Mas ocorrem também situações em que um espírito ele escolhe se apresentar daquela maneira, porque num determinado período da existência dele, foi aquela encarnação em que ele teve o maior avanço no seu processo evolutivo, em que ele, inclusive, se emancipou de comprometimentos anteriores e ele sente que aquele período foi um período que marcou a encarnação dele e ele opta por utilizar aquela manifestação daquele período. Então, para que nós saibamos se aquele espírito que está se manifestando, ele realmente é um espírito evoluído, não precisa ser preto velho ou ser da maneira como fala, qualquer outra maneira muito próxima da nossa linguagem. Mas é necessário saber o conteúdo que esse espírito está trazendo. Qual é a moral que ele apresenta? Qual é a recomendação? A comunicação dele é de profundidade? É baseado nos ensinamentos de Jesus? Mesmo dentro da doutrina, as recomendações de melhoria íntima? Quer dizer, é a moral e o conteúdo que o Espírito traz na sua comunicação é que vai revelar, de fato, a qualidade sua como Espírito. Né? E não o fato dele ser um preto velho. Ser preto, ser branco, ser amarelo. Isso, exatamente. Acho que esse aspecto é importante. Eu quero aproveitar aqui e pedir para que vocês ajudem a esclarecer. Muitas vezes o ouvinte que está acompanhando, que não conhece muito bem o Espiritismo, porque nós, quando comentamos, né, nós conhecemos, estudamos há muito tempo, e às vezes o ouvinte está começando agora, está aprendendo. E pode pensar assim, ouvindo isso, então é a mesma coisa. Umbanda, Espiritismo, Candomblé é a mesma coisa. Se o preto velho está lá, o preto velho está aqui, o preto velho está acolá. Então, é importante diferenciar, né? Umbanda não é Espiritismo. Sim, não. Candomblé não é Espiritismo. Eu trouxe até aqui uma pergunta que foi feita ao Chico lá no Pinga Fogo. E foi feito o seguinte, quem são os pretos velhos, Exus e Pombagiras que incorporam na Umbanda? Se são espíritos de luz, por que a necessidade de cigarro, cachaça e sons barulhentos? Aí Chico responde, Para espíritos de luz, ou seja, espíritos superiores e puros, não existem necessidades materiais. Os espíritos que trabalham nos terreiros, em sua grande maioria, são aqueles que ainda guardam grandes necessidades das sensações terrenas e, por isso, usam os médiuns para absorvê-las. Quando não têm, fazem-no através dos despachos. São, na classificação da doutrina espírita, chamados de espíritos mais simples. É claro que existem aqueles outros que, mesmo tendo condição moral mais elevada, manifestam-se nos terreiros de Umbanda, guardando os procedimentos ali adotados. Então, na realidade, é aquilo que eu citei, o exemplo lá daquele senhor, né? A figura dele era simples, a cultura dele era baixa nessa encarnação, mas os seus pensamentos, o seu interior revelavam uma sabedoria muito grande. Então, com relação a isso, é uma coisa que basta prestar atenção. Uma amiga, ela estava nos contando, no centro que eu faço o estudo do Evangelho, de que um determinado espírito se manifestando lá através da médium, que era um preto velho, né? Então ele estava sugerindo que se implantasse alguns rituais que a Umbanda adota. Né? Então ela disse assim: olha, nós temos muito carinho por você, apareça quando quiser, mas aqui nós não fazemos isso, entende? Agradeceu. Então é exatamente isso, você com conhecimento da doutrina, você sabe aquilo que aquela entidade, independente da forma que ela se manifesta com o médium, o conteúdo que ela nos apresenta. Qual é o objetivo das manifestações mediúnicas na Umbanda? Geralmente é para atendimento, né? As pessoas vão se consultar com aqueles espíritos. Isso. Você lembrou, e foi muito interessante que eu reconte esse fato. A minha filha, uma ocasião, a amiga foi visitar uma senhora e ela não sabia o que ela ia fazer lá, e quando a moça na porta falou o que ia fazer, a minha filha disse: não, eu não quero entrar. Era uma médium. E essa moça, ela foi a mandado do pai consultar essa médium sobre negócios que o pai estava fazendo. E ela dava, assim, dicas de uma certa veracidade, né? E então ela perguntou para a moça lá dentro: por que a sua amiga não quis entrar? E aí a moça falou: não, ela não gosta, tal. Então ela disse assim: manda ela entrar, que eu quero falar com ela. E aí a minha filha entrou, né, a contragosto, mas entrou, e ela contou uma porção de coisas minha e da minha esposa, mostrando que algum espírito lhe tinha dado as informações. E a minha filha então chegou em casa muito nervosa, chorando, e aí eu disse assim: então agora eu vou lá. Peguei um evangelho, que eu sempre tenho um evangelho em casa, e fui na casa, bati na porta. A mulher, quando me viu, ela disse assim: eu não faço nada de errado. Quem é o senhor? Quem é o senhor? Aí eu falei para ela, disse assim: você viu as limitações que você tem? Esse espírito que lhe contou uma porção de coisa que se decorre lá em casa, a respeito da minha esposa, não é capaz de lhe dizer quem eu sou. Então você viu? Por quê? Porque ele não tem toda o poder de saber das coisas. Ele, nesse instante, ele está sendo impedido de te ajudar, porque ele fez coisa errada, ele não tinha o direito de invadir o meu lar, e ele fez isso e você se apropriou disso. Eu só vim aqui para lhe entregar esse livro, para que você e esse espírito estudem esse livro, porque a responsabilidade de vocês é muito grande, entendeu? Quer dizer, então ficou caracterizado as limitações, e para ela deve ter sido um aprendizado. Ele que dá ficha de tudo naquele instante não pôde se manifestar. E aí ela conheceu os limites dele. Verdade. Lembrei de uma passagem do Chico, uma senhora que chega até ele, né, desesperada, fala: Chico, me ajuda a tirar esse encosto que está comigo, né? Um espírito, não, um obsessor. O Chico falou: para que tirar o encosto? Vamos nos evangelizar a todos. Isso é, vamos estudar, não é? Meus amigos, nós sempre estamos chegando no final do programa já, a gente sempre traz uma poesia. Para a noite de hoje nós selecionamos Cantiga da Paz, a paz que tanto precisamos, né, na nossa sociedade, do espírito Maria Dolores, que foi extraída da obra Tempo de Luz, psicografada por Chico Xavier. porque o anjo da paz lhe aparecesse, interrogou-lhe o homem triste e aflito: Anjo bom, que fazer para guardar-te a luz da paz que trazes do infinito? Falou-lhe o mensageiro: Foge, amigo, do azedume, da mágoa, da aspereza. A santa escola da serenidade brilha no coração da natureza. Medita nas lições da fonte calma, que ampara e serve prosseguindo além. Se a pedra surge, aprende a contorná-la e continua em paz, fazendo o bem. Demora-te na praia e vê nas águas a imensidão do mar que apenas sondas. Banhas-te renovando força e vida sem alterar-lhe o ritmo das ondas. Estuda a árvore enorme e frondejante, trabalhando sem perda de minutos. Sofre, produz e entrega-se a quem passa, sem tomar posse de seus próprios frutos. Fita o céu estrelado, olha a campina, deixa que a brisa te acalente o rosto. Pensa no chão que te garante o passo, o ar que consomes não te cobra imposto. Não firas a ninguém, não guardes culpas. Um dia deixarás o mundo aí. Resguarda-te no bem, trabalha e serve. E quanto ao resto, Deus fará por ti. Aproveitando, né, que o Wilson tá em dívida comigo. Nós estamos tentando fazer uma coleção dessas poesias para lançar um CD. Então, eu acho que essa coleção já deve estar bem... Já, porque olha, a gente está desde 2014, né, selecionando poesias, né, toda semana, sempre tentando trazer uma poesia no contexto do tema tratado, né, no tema central do programa. E a Maria Dolores está sempre presente, né? Tem Alta de Souza também, Casimiro Cunha. Tem várias poesias muito bonitas, e o Wilson, ele declama muito bem, né? É uma... Agora vamos testar a vaidade dele, né? Mas então, e é uma coisa que realmente, para nós, como fonte, né, de inspiração, e vai realmente servir a muita gente, e para nós também vai ajudar na manutenção do nosso programa. E a poesia, ela fala ao coração, é como a canção, é a arte, né? Ela reverbera profundamente dentro da gente. Estamos chegando no final de mais um programa Visão Espírita. Se você perdeu alguma parte, ou mesmo se deseja ouvi-lo novamente, acompanhe os horários de retransmissão durante essa semana. Às segundas, quartas e sextas-feiras, ao meio-dia. Às terças, quintas e sábados, às 4 horas da manhã e às 20 horas. E aos domingos, também às 4 da manhã e às 12 horas ao meio-dia. O programa Visão Espírita está no ar desde o ano de 1999, portanto, já são mais de 19 anos, levando a você, ouvinte, a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. São seus integrantes: Alain Diniz Souza, Alex Bonafini, Álvaro Augusto Vargas, Francisco Mourão, Geraldo de Tarso, Luiz Pessoa Guimarães, aqui conosco hoje, Maria Antônia Paduan, que também nos acompanha, Sérgio Aguiar. Na técnica, como operador de som, o nosso amigo, sempre competente e dedicado, André Sanson, e este que vos fala, o Wilson Roberto Garcia. Eu vou ficando por aqui, desejando a todos uma semana repleta de alegria, uma próxima semana de muitas experiências, de muita coragem, muito discernimento, de muita paz. Sobretudo, que possamos agora lembrar de São Francisco, que sejamos instrumentos da paz do nosso Pai. Passo aqui as últimas palavras para o nosso amigo Luiz Pessoa Guimarães e peço para Maria Antônia para fazer a prece de encerramento. Nós agradecemos primeiramente a Deus a oportunidade de podermos estar aqui e a atenção dos ouvintes que estiveram conosco durante todo esse tempo. Lembrando que domingo nós temos o nosso programa Visão Espírita às 9:30 da manhã e que aquelas pessoas que quiserem nos acompanhar no domingo também estaremos à disposição. Que se você gosta do programa Visão Espírita, indique para os amigos. Curta a página, né? Também, olha, nós temos no Facebook da União Rádio Web 600 e poucos seguidores. E no do programa Visão Espírita passou de 2.000 já. A gente está pensando em como fazer isso, reunir tudo numa página só, para a gente ficar mais fácil para gerenciar, né? Então você que curte o programa Visão Espírita, curta também a página da União Rádio Web, né? Porque daí futuramente a gente passa a postar numa página só. Você tem que postar numa página, postar na outra, às vezes é difícil para responder rapidamente a mensagem das duas, não é? Maria Antônia? Também quero agradecer aos amigos aqui presentes, agradecer aos ouvintes, e então vamos fazer a nossa prece de encerramento. Senhor bom Deus, agradecemos a bênção da vida que nos concede todos os dias. Agradecemos todos os recursos que nos disponibiliza para que possamos cumprir o nosso processo de evolução, nosso processo de aprendizagem. Assim, ó Pai, agradecemos as inspirações, as orientações, o Evangelho de Jesus, as obras espíritas que nos ensinam, que nos indicam, que são faróis da nossa existência e nos indicam o caminho correto a seguir. Agradecemos, Senhor, todas as bênçãos e principalmente por esse instrumento que nos proporciona a oportunidade de levarmos a todos os ouvintes os ensinamentos dessa doutrina que tanto nos alimenta a alma. Assim, Senhor, nós rogamos que o Senhor abençoe e ampare todos os nossos ouvintes, os seus lares, os seus familiares. Abençoe-nos também, Senhor, para que possamos seguir para os nossos lares com as vossas luzes, a paz e a tranquilidade em nossos corações. Assim seja. Você acabou de ouvir programa Visão Espírita. Fique agora com a programação da União Rádio Web, semeando as sementes do amor.